rimador que vos fala com amor. Se a ideia é torta, tento ajustá-la e pôr tudo que penso, sem me privar do que sinto. Eu tento sempre atento, pois o sentimento é intenso, não minto. Quero ser lembrado pelo que fui, o que sou, quem conquistou. É porque buscou aquilo que avistou. Aqui estou, de peito aberto, a voz registrou. Não importa quem não achou que foi certo e administrou da melhor forma possível. Quebrou a regra e a norma e retornou, elevando o nível. Preciso ser sincero comigo, que eu quero, eu digo. Venero os amigos, espero o perigo. Se preciso, volto pra estaca zero, acelero e brigo. Cada passo e traço, faço uma escolha. Sigo com passo no espaço branco da folha. Me liberto da bolha, renasço, abraço a vida e nela prossigo. Dux, mais que MC, mais que um nome, mais que papo mandado no microfone. Cada pessoa é um universo, não desconverso. Meu verso eu preciso, aviso, cuidado com o perverso. Eu preciso entender, Rodrigo Touché e Dux CP, resgatando o rap submerso. Cada pessoa é um universo, não desconverso. Meu verso.